Salvador, Vitória. Vai de cópia, Fênix, meu. É Uno, qual horário do voo? Uno, Uno, 00. Sim, a gente aguarda a coordenação, a defesa ainda não nos passou nada. Eras, no através de Paris com curvas pela sua esquerda, mantendo no 1510 ou abaixo. Recebe sua altitude agora no 1800. Vai mantendo no 1500 neste momento, o Alfa Vitor Juliette vai realizar as histórias com curva à esquerda, em Paris. 6200. Na escuta. Sob vetoração, curva à esquerda até a proa 050, esquerda, proa 50. Vai voar 4 minutos nessa proa, aguardando nova proa para final visual da 17. Ok, 50, 4 minutos, aguardando vetores para final visual da 17, obrigado. Controle ao Papa Papa, Mike X Delta. Mike X Delta, 1000 pés, direto Manati, reporte livrando CTR. E apontará livrando, cara. Fecho mal de pouso, Mike X Delta. Mike X Delta. Delta. Siga. Fecho estimado de pouso. É o pouso estimado ao fono 059. Salvador, bom dia. Conselho 252, confirmação quilo. 8 agora. NER 6200, informação de tráfego, a posição de 11 horas, 8 milhas, mantendo no 1500 pés, um Charlie 150, o tráfego vai ficar fazendo órbitas à sua esquerda, não interfere na aproximação, mantém a proa, descendo a 3000, aguarde última proa para final visual. Sete. Controle, passaram 2582, com aquilo. Passaram 2582, acima a identificação, desça ao nível 0. 6120, proa do NDB Salvador, aguardando o procedimento NDB para a pista no 7. Descendo para 060, na proa do NDB Salvador, para procedimento NDB pista no 7, será 2582. 53 no meio da trip, informa a descida em 4000 como instruído, reduzido, e vai iniciar off, espera até liberação de afastamento. O 53 no meio, a previsão é você se ajustar na órbita, no rebloqueio já afastar, ok? Ah, ok, obrigado. Então vai previsão de afastar. Obrigado. Licença, comandante. Daqui a pouquinho vocês vão enxergar se... Desculpe aí, comandante. Não, por isso. 4208. Prossiga, sou 4208. Sua indicada. 2509. Reduz a 220. 220. A gente é o 3 para sequenciamento? O senhor vai seguir o trip no afastamento, só que sua velocidade está muito alta. Desse jeito, provavelmente, você vai ter que fazer duas horas. É, aí não vai ter... Ok. O 4208 reduz para 220, mano. Do 4208, desça inicialmente até o nível 080. 080, azul 4208. O 02582 inicialmente até o 090. Descendo até o 090, foi 02582. 3000 pés, 6200. Mantenha 3000, aguarde pula para final da 17. Ok, tá visual já. Como é que está visual com o tráfego à esquerda também? Cliente. R6200, curva direita, até a proa 090. Curva direita, proa 090, se deixar a gente completa com bens próprios, hein? Tá visual. Ok, repórter estabilizado na 90 e avistando o campo. Avistando o campo. R6200, reação a navegação, complete a aproximação visual, chame torre 1862, é muito grato, bom pulso. Ok, obrigado, senhor. Alfa Victor Juliette realizando espera em Paripe. Mantenha a previsão de mais 8 minutos de esperas, Alfa Victor Juliette. Paciente, vai aguardar o Alfa Victor Juliette. Base pela direita, final 17, visual. Afirmativo 6200, já em base travada? Afirmativo. Paciente, altímetro no 013, vento variável com 0 no nó. Quanto à aproximação, aguardando autorização de pouso. Apenas aguardando contato visual da torre. Durante a aproximação, atente a pássaros. Gente, estamos aqui pelo setor norte e mais ou menos umas 7 milhas, vai ver se está aí. Gente. 582, reautorizado até o nível 070. Reautorizado 070, passe aéreo 2582. Azul 4208, formação de tráfego, 12 horas 5 milhas, rumo oposto, passando meia mil em descida, um Embraer 190. Ok, tá no TQS, obrigado pela informação. Zero do Xené, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pistão no 7, o vento variável com 0 dos nós, atente a pássaros durante a aproximação. Gente. É, vamos tentar entrar em contato com o Aracaju agora. Afirmativo, já fez o briefing com a defesa, tem os canais e FF. Fênix 61, notorizado Vitória, nível de voo 055, pistão no 7, curva direita, restrito a 1000 pés no corredor Axé. Controle 199.35, transponder 2641. Bloqueio, está autorizado o afastamento. Bloqueio, afastamento autorizado, 5306. Vitória 055, pista decolagem 17, após curva direita, restrito 1000 pés, corredor Axé, transponder 2641, no controle em 19.35. Fênix 61, cruzamento correto, reporte para o cruzamento da pistão 10. Reportará para o cruzamento da 10. Ajuste-se a horta, aguarde para autorização do afastamento. Ok. São Salvador, bom dia, Força Aérea 2763. Romeu Papatango, no 1500 pés. 2733. Prossiga, Força Aérea 2733. O Força Aérea 2733 está com o plano de voo visual Salvador para... para Crateus. Faixa direto da presente. Pode ler no IB e afastando direto, 52 no IA. Azul 4208. Vai. Sua indicada. 210. Ok, reduza 200. Corrija 1909, eu poderia autorizar o afastamento no próximo rebloqueio? Ok, vou reduzir então 180, ok? E vou afastar um pouquinho mais que um minuto. Muito grato, 4208. Força 2582, desce 060. Descendo ao 060, Força 2582. Fica livre, Mike Eco Delta, com pouso até o regresso. Três no meia, desça a 2000 pés. 2000 pés, 5-3 no meia. Azul 4208, desce 3000 pés. 1013 no ajuste. Peguei a viatura da Infraero, no FOME, até a Taxi Delta. Iniciando órbita sobre o NDB. Autorizado 050, vai informar iniciando o órbita, 02582. siga o follow-me da Infera. Ciente. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Bravo. Mantenho, 29, obrigado. Zul 4208, livre agora o 050, tá 3000. Tá livrando 4700. Graças. Romeu, Bravo, Oscar, aguarde. Qual o horário? Para 111, Zulu. Confirme? É para 111, Zulu. Romeu, Bravo. Ciente, aguarde informações. Solo, Salvador, 6200, livrando escuta. Você não é 6200, autorizado a ingressar na Lima, parte 1, no portão 05. Lima, parte 1, 05, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, você não é 6225, seguinte de informação, quilo. 6225, bom dia, senhor, identificação dessa 06200, na chegada Bonf. Reduz a mínima limpa pra gente tentar fazer uma aproximação direta pra longa final da 17, ok? Mantém o perfil da MOF. Perfil da MOF reduzindo para a mínima para a possibilidade da final longa. Grato, 6225, descendo ao 060. 5, 3, borda, 5, 5, 1, 1. Atualizado o funcionário do 663 para Crateus no nível 075, decolando a 10 com a esquerda. Corredor forte, chamada controle 6935, aciona 5511, 2763, acionado para o táxi. Funcionário 2733, informa pessoas a bordo. O 2763 está com 03 a bordo. Funcionário 2733, autorizado o táxi, siga o tráfego à frente. Funcionário 2763, seguirá o tráfego à frente ao Bandeirulha. Fênix 61, pronto pro cruzamento, 1-0. Autorizado o cruzamento, siga via Delta. Mantenha 4000, horta sub Simbra, previsão 2 hortas, 2582. Mantendo 4000, funcionário 2582, vai informar no rebloqueio. Iniciando afastamento, vai livrar 3000, ok? O azul 4208. Ciente, 4208, está visual com tráfego, sua posição 12 horas 8 milhas. Afirmativo. Ok, mantenha as condições visuais, prossiga na aproximação, reporte na final visual com campo. Ok, chamará. No meio, informação de tráfego. O tráfego do Embraer 90 está seguindo o senhor da Azul. Agora na sua posição de 10 horas, 6 milhas, como oposto, livrando 3 mil pés de desse. Gente, o tráfego, 53 no meio. Forma visual com a pista, 53 no meio. 53 no meio, complete com a torre, 1862 é bom pouso. 1862, obrigado, no serviço. Está no Pátio 1, no antes da Taxway Lima, chame torre 1-1-2-6. Autorizado a ingressar no Pátio 1, antes da Taxway Lima, chama na torre em 1-1-8-6. Fênix 61, Taxway Lima, Mike, Quebec. Antes da Quebec, chame Torre 11 de Somé. Lima, Mike, Quebec, chamando Torre 11. Gira quilômetro 13, senhor Zé. Saia 2736, autorizado o cruzamento da pista 10 via Taxway Delta. Ufa, saia 2736, cruzamento da 10 via Taxway Delta. 5-3-6. Autorizado, 5-3-6. Ingresso na Alfa, reportará a antiga Juliette. 3.013. 2582. Está autorizado afastamento, descendo para 3.000 pés, funciona 2582. Do 4208, inicia a curva base, reporte longa final, Alfa está no campo. Ok, já iniciou a curva. Vai chamar a pista. Rosário 2733, mantenha antes da Juliette. 2733, mantenha antes da Juliette. Bloqueio, iniciando afastamento, parceiro 2582. 2582, o auxílio faça 3 minutos de afastamento, 1 minuto a mais do procedimento, mantendo 3.000, aguarde para você seguir na descida. Sente, vai afastar por 3 minutos e manterá 3.000, parceiro 2582. A Juliette, você é do teste 3. Tenha posição. Mantendo posição na Alfa do teste 3. Só para informação dos 2733, tem um tráfego que está pousando na 17, ele vai para o Pátio 1, só vai aguardar para poder liberar a única via que dá acesso à pista 17. Você é do teste 3, gente. Siga. É, poderia coordenar pra gente o nível 1 do 05 ao invés do 075, por favor? Posso coordenar sim, mantém escuta que eu vou ligar pro centro. Grato. Tem alguma previsão para a etapa 1 do Alfa Juliette? Aguarde. Aguarda. Mais 7 minutos, Alfa Vitor Juliette. Tem mais um tráfego de instrumento. Da Oxené, depois eu trago o seu atrás dele. Ah, gente, vai aguardar o Alfa Vitor Juliette. Fala agora 1219. 219, obrigado. É, Torre, bom dia. O Azul 4208, final da 107, 6 milhas. Ingresso na Lima, remoto no 3. Lima, remoto no 3, obrigado. Vou dar daqui a pouquinho, eu te aviso. Gente, o altímetro no 0, no 3, atente a pássaros durante a aproximação. Ok, chama na baixada travada. B582-S2, mil pés. Autorizado iniciar a curva, reporte na final, está no campo. Descendo para 2.000 pés, vai iniciar a curva base, vai informar a pista no campo, será de 52. Mike, Quebec. Na Quebec, chama a Torre 11862. Meu caminho de 13, 62, 25, aguardando o final visual. Ok, mas dois ou três minutos eu informo para o outro se eu pegar a longa final visual, ok? E fica atento ao tráfego da Trip que está pousando e vai livrar na Lima. Ok, gente, eu desci 3 via Lima, Mike, Quebec, fica atento ao tráfego da ao aeronave da Trip. Informe que aguardará no ponto de espera da Lima, confia. Só pode ingressar na Lima e Mike, Quebec. Vai tomar na primeira à direita, depois de ingressar na Lima. Gente, o 273. Na 6225, sob vetoração, curva esquerda até a proa 185, esquerda proa 185, mais 5 minutos nessa proa você deve avistar a cabeceira 17, ok? Afirmativo, esquerda 185, está completamente visual, reporta avistando a cabeceira. Essa proa desce 3000, 1013 no ajuste 6225. 3000 com 1013, 6225. Bom dia, eu 2223, bom dia, senhor identificação, desça ao 050, vigilância chegada bom. 2223, reduz a indicada mínima limpa, a fim da gente tentar aproximar direto de uma longa final da 17, ok? Obrigado, não vai reduzir para a mínima limpa, 2223. Bom, Goiânia, sim. O plano foi feito aqui mesmo? Ativo, visual. Complete com a torre, 286, bom pouso. 286, boa. Salvador, bom dia, Força Aérea 2582. Azul 4208, livrou o 00 e mantém a posição na Lima, chama o solo, Cogino. Ingresso agora na Lima e chama o solo no 219. Ingresso na Lima, chama o solo 219, azul 4208. Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2582. 2582 já embaixo travado? Baixado e travado, aproximação final da MDB para 17. Afirmativo, altímetro no 0, no 3. Tráfego avistado, tem livre pouso, pista no 7. Vento variável com 0,2 nós, Força Aérea 2582. 7, Força Aérea 2582. Pouso autorizado, pista no 7. Vitor Juliette. Tá na sua escuta. Ok, tem um tráfego, um Fokker 100 da Oceané aproximando do setor norte. A sua posição agora é de 4 horas, mais ou menos 9 milhas. Quero que o seu complete 360 me reporte avistando esse tráfego, ok? Paciente, vai completar o 360, reporte avistando. Alfa Vitor Juliette. Oceané 6225, corrija a proa para 1975. 175, 6225. Informo que a cabeceira no 7 está na sua posição de 11 para 12 horas, a 12 milhas. 7625, está visual com campo já. Ok, prossiga na aproximação em condições visuais, complete a torre, chame a torre. 118, decimal 612, bom pouso, 6225. 186, obrigado, bom dia. O autorizado nível. Matias, autorizado nível 105 da 733, pode voltar para a fotografia. Gente, e o corredor aqui a gente mantém a MQ na frente. Corredor forte. Mativo, eu no meu peso no corredor forte, 733. Gente, meu peso no corredor forte, 733. Agora, a 10 horas, 7 milhas, passando 2.500 pés com rumo sul, o foco é 100. Ah, tá desviando o tráfego, essa é a Vista Juliette. Ok, então prossiga atrás do tráfego, mantendo-se separado em condições visuais dele, ok? Paciente, vai manter separação do tráfego, essa é a Vista Juliette. 2223 foi indicada? Ok, reduza a mínima possível, se vai aproximar atrás de um Cessna 150, ok? Ingressa no pátio 1, mas aqui se havia Juliette e Alfa, vai reportar na Delta para cruzamento da pista. Prossegue, ingressa no pátio 1 e vai via Juliette e Alfa pro... na Delta, reportando na Delta para cruzamento da pista, passando 2582. Fera 2733, deseja 115095, nível 105 incorreto para sua rota. 1013 no ajuste, pro do NDB da presente. Pro do NDB da presente. Para perder a altura e diminuir a velocidade. Pode ser então. A rota está prevista na posição BOMF. Lá da curva que do comandante, o ajuste é 1013, desce 103.2223. 2223. Alfa Vitor Juliette está visitando o campo? Afirmativo, visão para o campo. 12-18-6, bom pouso. 18-6, grato. Ele está no curva para a direita, eu passo 2223. Gente. Controle de Salvador, muito bom dia. 3-5-2-7. 5217, bom dia. Contato radar mantendo nível 140, afastado 77 milhas do VOR Salvador, a Nordeste. Vou ir na proa do NDB Salvador, aguardando o procedimento NDB para a pista 17. Cliente mantendo a proa do NDB Salvador, aguardando para o procedimento 17. Juliette, encurte a aproximação para sinal 17, Alfa Victor Juliette, autorizado o meu pé. Vai encurtar a aproximação, descendo para o meu pé, Alfa Victor Juliette. A próxima espera da Delta para cruzamento, com a 0252. 02582, assim que ingressa na Delta, cruza a pistão no 028, prossegue pátio militar e estaciona a frequência livre. Ingressa na Delta, cruza 28 e prossegue pátio militar, 02582, bom dia. Bom dia. A capoeira no 7 à sua esquerda, ok? Aguarde que eu já lhe confirmo a posição dela mais à frente. Positivo, muito obrigado. Já está no ponto ideal de descida. Autorizado até 3 mil pés, ajuste no 0 no 3, trip 5, 2, 1, 7. 3.500. Victor Juliette, continua.